Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist, continuando o nosso tema Compositores do Cinema. A nossa primeira edição, vocês já devem ter ouvido faz algum tempinho, lançado sobre John Williams. Dessa vez iremos falar sobre um outro grande compositor. Menos badalado. Não, se ficar discutindo, o primeiro é o John Williams, com certeza. Agora, em segundo, putz, ele tá nesse páreo, né? Bom, mas o que vamos falar então de Hans Zimmer? O Hans Zimmer, ele tá mais em evidência recentemente. Ele emendou aí uma sequência de várias trilhas sonoras fantásticas. O cara moderno de trilha sonora seria o Hans Zimmer. Ele tá pegando um monte de blockbuster pra fazer, viu? Sim, fazendo uma grana absurda. Pois é. Então vamos lá, começando. A playlist começou com a trilha sonora do Rei Leão. Sim, é o primeiro trabalho de animação do Hans Zimmer. Ele fez com o Rei Leão, olha aí. Rei Leão. Sim, e tem um monte de músicas de fundo que são maneiras, são legais. Assim, eu não tô falando das músicas temas, né, que todo mundo conhece do Rei Leão. Eu tô falando mesmo das BGMs, as de fundo mesmo. Exatamente. Que também compõem e fazem um ótimo sucesso pra esse filme. É até interessante que existem, que os filmes têm às vezes essa distinção, da música de fundo e às vezes a música licenciada, que é de algum cantor, que é de alguém famoso. Existe essa distinção. Sim, o Rei Leão tem esses dois, assim, as músicas temas, as cantadas, né, e tem essas músicas mais orquestradas. E então, ó, a galera começou a escutar esse podcast fantástico de Hans Zimmer, já ouviu a trilha do Rei Leão, tá tocando aí de fundo, mas vamos pra valer agora com as músicas. A primeira música é de um filme que eu adoro, sabia? Eu, caramba, e essa... Delícia, cara. E essa trilha sonora também é muito legal. Ela é cantada, é incrível, mas ela é orquestrada pelo Hans Zimmer. Então, ó, estamos falando de Gladiador. Aren't you entertained? Puta, cara, que filme. Pois é. Que filme. Russell Crowe fazendo um papel fantástico. Ganhou um Oscar por causa disso. Cara, eu adoro muito essa história do Gladiador. Uma história legal, de luta. E o cara querendo buscar justiça com as próprias mãos também. Não, é incrível. Não, muito legal a parte de ação, a parte de emoção, a parte de história legal também. Nossa senhora. É só elogios do Gladiador, na minha opinião. E com um puta diretor também, antes dele ficar gaga. Poxa vida. É, quando ele não era um screw, né, Sérgio? Pois é, né? Não, mas é... Ridley Scott. Tem uns filmes fantásticos de Ridley Scott que eu adoro. Então, eu adoro esse filme e eu adoro essa música. Se não me engano, a música é Now We Are Free. Essa música, na verdade, ela fala muito do Gladiador. Na verdade, o que ele busca não é a violência, né? Na verdade, o que ele busca é uma liberdade de espírito. Ele precisa morrer em paz depois do que aconteceu. Tudo que ele quer é acabar com toda aquela dor e sofrimento que ele tem dentro dele e ser livre novamente. Nos dois sentidos, né? Livre como um homem livre pela lei, por não ser mais um prisioneiro. E livre porque ele conseguiu ter, entre aspas, essa vingança que ele queria ter. E com isso poder, né, estar em paz, assim. Eu acho que é uma trilha fantástica, novamente, que consegue contar muito bem o que o filme Gladiador se propõe a fazer. Então, galera, ó, música tema do Gladiador, de Hans Zimmer. Escutem aí. Thank you. próximo filme é um, eu acredito que seja um dos grandes clássicos modernos da aventura, né? Se a gente pode falar de filmes de aventura recente, podemos falar então de Piratas do Caribe, que tem uma das trilhas sonoras mais legais da atualidade e mais criativas. Novamente, é uma trilha de aventura e de que o incrível pode acontecer. Vocês podem até não gostar de Piratas do Caribe, achar que é superestimado, não sei o quê, mas a trilha para um filme de pirata, né? Porque assim, às vezes a gente não tem essa noção, mas o pirata, ele é um dos grandes símbolos da aventura, né? A literatura de pirata, as histórias de pirata sempre foram um sinônimo de grandes aventuras, de grandes histórias. E essa música conta isso pra você. Ela te coloca numa grande aventura. E o Zimmer, ele tem uma diferença do Williams, né? Que assim, enquanto o John Williams, ele é grande, mas ele tem uma sutileza, o Zimmer, ele é mais pesado. Você vê muito tambor, muita batida. Sim. É uma coisa mais forte, mais encorpada do que o próprio John Williams. E o Piratas do Caribe, a trilha dela, tem isso do começo ao fim. Só digo assim, Jack Sparrow nesse filme tava sensacional. Com certeza. Cara, o primeiro filme realmente vale a pena muito ver. Os outros filmes é questionável. É, então, é muito engraçado que o primeiro, ele se destaca muito. Ele parece ser um filme fora da cronologia. Ele é legal, ele é muito bom. Não, ele sozinho, ele é excelente. Aí depois tem o negócio de rei dos piratas e não sei o quê. Aí os personagens tudo se traem. É. Aí vem David Jones, vem Coração. Aí complica, mas a trilha ainda é boa pra caramba. É, enfim, Piratas do Caribe, escute aí. We'll be right back. E agora vamos começar uma sessão muito legal de fanboysismo. Porque, galera, vamos falar de Batman, dos filmes do Nolan. Why do you wanna kill me? O Hans Zimmer fez uma coisa sensacional também, uns três filmes incríveis. Então vamos começar, logicamente, com Batman Begins, que é o começo de tudo, afinal de contas. Uma trilha muito legal, com uma história muito boa também. Uma coisa sensacional na história, de direção, uma coisa mais levada a séria. Que o Batman merece ser um tom mais atual e mais sério. Não aquela frescura, assim, do Joel Schumacher que apareceu, cara. Não. Ou aquela coisa estranha. Do Batman Tim Burton, cara. Então, mas falando da trilha sonora, obviamente, tirando a questão dos filmes do Nolan reescreverem o super-herói Batman. Ah, é o universo dele. Reescrevendo o Batman nos cinemas como algo que poderia atrair todo mundo, né? Atrair os adultos, não é nem todo mundo, porque o filme do Batman, ele não é tão bem apreciado por crianças, por exemplo. Eles são muito filmes densos. Claro, ele é mais sombrio, né? Então, assim, você trazer uma seriedade que o Batman ainda não tinha, seja na televisão, seja no cinema. E eu acho que o ponto principal aí, tanto da escolha do Nolan quanto por quem ele colocou na direção das músicas, é o seguinte: o Batman, ele tinha um tema não tão forte como o Superman, mas ele tinha um tema forte, do Batman de 89. É, da época do Danny Elfman, né, que eram legais também, eram muito são boas, na verdade. A trilha é muito legal, né? Sim. Eu gosto de usar sempre a trilha, essa trilha, a do Danny Elfman, porque ela é uma música que, pra mim, ela é bem emblemática pro Batman. Sim, pra época. Exatamente. Não, e ela é usada até hoje nos jogos do série do Lego, por exemplo, é essa música, entendeu? Da animação, tudo. E aí, quando o Nolan precisava quebrar tudo que... Ele precisava tirar tudo que a gente já tinha visto de Batman e fazer a gente esquecer. E eu acho que talvez o primeiro ponto que você tem que fazer quando você quer criar algo do zero é você deixar a trilha sonora pra trás. Porque, querendo ou não, por exemplo, quando o Batman do Schumacher usava a mesma trilha sonora, ele meio que se colocava numa mesma coisa, no mesmo universo, vamos colocar assim, apesar de a gente saber que não tem nada a ver, né? Assim, de serem filmes distintos. Uhum, sim. Agora, quando o Nolan precisou zerar isso, ele trouxe o Hans Zimmer, que criou uma trilha sonora totalmente diferente e uma trilha sonora fantástica, porque era uma trilha sonora, ela é tensa, ela é uma trilha sonora forte, uma trilha sonora rápida, muito tensa e que traz esse clima de urgência, principalmente, né? As músicas do Zimmer pro Batman sempre tem a questão da urgência, você sente que o Batman precisa agir naquele momento. Então, galera, Batman Begins, ó, outra música sensacional, escutem aí. Bom, continuando então aqui na nossa série Batman do Nolanverse, vamos para aquele que é sim o melhor filme de super-heróis de todos os tempos, que é Batman The Dark Knight. Sim, o Dark Knight, tá, gente? Exatamente. O Dark Knight, do Coringa. Pois é, cara, que história fantástica e que trilha fantástica também. Esse é uma ótima continuação, é um exemplo de como a continuação supera o primeiro filme. Ele foi muito bem feito mesmo, um ápice de filme de quadrinhos, na minha opinião. Tem gente que não gosta por causa que, se não é um Batman de história de quadrinhos, cara, dane-se, é uma adaptação, é o próprio universo do Nolan. Ele pegou os elementos principais e fez uma coisa bem coesa. Eu não vejo falhas estruturais nesse filme, nada disso. Não há, não, não. É um filme redondo, ele é um filme fantástico. E aqui, a gente vai tentar trazer isso pra você, se possível, que é o seguinte. O Zimmer, ele procurou trazer uma coesão e uma evolução pra trilha sonora. A trilha sonora dos três filmes, ela meio que compõe uma só trilha. Se você for imaginar, como os três filmes compõem uma só história sendo contada. Mas ela tem modificação. Ela cresce onde ela tem que crescer, ela diminui onde ela tem que diminuir. Então você pega, você tem uma trilha muito próxima do Batman Begins, mas encorpada pro que é o Dark Knight, que seria o grande ápice dos três filmes, que seria o meio do filme, o grande ápice, o grande clímax, que é o Batman enfrentando o seu maior rival, o seu antagonista. Então essa é a trilha onde você tem a maior amplitude de percussão, de som, onde tá tudo pior, tá tudo caindo. O mundo do Batman tá caindo nesse momento. É muito legal. Sim, com certeza. Então, ó, galera, fique aí com essa fantástica trilha sonora, Batman The Dark Knight. Escutem aí. A próxima, pra fechar essa fanboyzice de Batman, é um filme, assim, contestado. Tem gente que adora e tem gente que não gosta. Mas que pelo menos ele fecha de uma forma mais decente. Eu tenho umas críticas, vai. Mas estamos falando do Batman The Dark Knight Rises. Of Gotham, I'm here. Mas uma coisa tem que falar muito bem desse filme: a trilha sonora. Ah, cara, coisa boa. É muito legal, é muito fascinante essa trilha sonora. Como eu disse, tem umas falhas no filme que todo mundo já discute tanta hora, tantas vezes também. Eu não gosto de filme que ele tem que se levar a sério. Ele falha em coisas básicas, né? Só um furo de roteiro, mas assim, tem suas virtudes. Sim, eu gosto bastante, né? Eu, pra quem conhece, sabe que eu sou fanboy. Eu acho que é um puta filme também. Fecha de forma excelente a trilogia que o Nolan queria contar. Concordo que ele tem alguns problemas, desde problemas de perguntas de roteiro até algumas lutas coreografadas que você vê que precisava de um cuidado um pouco melhor pra ter sido feito. Pois é. Mas a trilha, novamente, é impecável. Eu acho que não há do que reclamar da trilha desses três filmes. Eu não reclamo. A trilha sonora. Não, é algo fantástico. E aí vale pra ver o quê? A voz do Bane. Bane Voice Forever. Precisa, a gente precisa de mais vozes do Bane. Ei, maravilha. Bom, galera, então, ó, fechando então essa parte de fanboyzinho do Batman, Batman The Dark Knight Rises, tema principal, escutem aí. Bom, e o nosso próximo filme é talvez um dos filmes que pegou muita gente desprevenido, ninguém achava que ia ser um tanto sucesso, mas até vovó assistiu, que é O Código da Vinci. Olha só. Cara, incrível isso, né? Não, na verdade, assim, faz muita questão de a ideia de fazer um filme dele, né? Porque o livro vendeu horrores, puta vida. Sim. E ficou na mão muito legal, né? Pra produzir esse filme, Ron Howard, né? E um ótimo ator também, o Tom Hanks, né? Tá com a peruca meio safada lá. É, mas pra ficar com chave de ouro, tem que botar um ótimo compositor, né, nesse filme. Pra chamar a atenção mesmo. Sim. Puta, Hans Zimmer, nesse filme, ele tá demais. É interessante porque nesse filme ele tem que afrouxar um pouco essa coisa mais pesada que ele tem pra deixar uma coisa mais leve, esse tom de mistério, de até sobrenatural, de descoberta. Então ele tem que abrir um pouco mão dos tambores, dessa coisa mais densa, pra uma coisa um pouco mais leve, e funciona muito bem, cara. Ele consegue fazer isso muito bem. Pois é, pra blockbuster ele tá arrasando, incrível. O Código da Vinci é um ótimo exemplo disso. Ele sabe como trabalhar com filmes blockbusters. Sim, o filme pode não ser lá essa grande coisa comparado ao livro, né? Mas, cara, sim, rendeu pra caramba. Então, é incrível. Código da Vinci por causa do Hans Zimmer, né? A música, né? Pelo menos isso. A adaptação já em relação ao livro é outra história. Mas, enfim, né? É, aí já é outro tema, né? Para outro podcast. Enfim, Código da Vinci, escutem aí. Olha, e aí, vocês pensaram que a gente ia terminar com as polêmicas aqui, cara, com o Dom Brown? Não. Vamos falar de outro filme que também fez um grande sucesso de bilheteria. Não em relação ao anterior que a gente falou, Código da Vinci, mas estamos falando de Anjos e Demônios, também de outro livro do Dom Brown, com o mesmo personagem lá, interpretado pelo Tom Hanks, e com certeza tem a música do Hans Zimmer. E as músicas também continuam em grande qualidade, assim como o Hans Zimmer realmente tem. Essa trilha, ela tem uma coisa interessante, que é o seguinte: eles optaram por colocar uma trilha pra chamar um cara chamado Joshua Bell pra fazer solos de violino pra dentro da obra, porque eles preferiram trazer uma coisa até mais religiosa pra essa trilha. Você tem algumas músicas que tentam trazer essa aura de que você tem de uma igreja, de uma religião, porque tem toda essa discussão dentro do filme, né? Não entrando no mérito das polêmicas religiosas, mas é um cara que tem um outro toque. Você tem essa trilha do Hans Zimmer, que é bem cadenciada, bem batida, com um solo de violino muito gostoso de escutar, que eu acho que é, assim, foi uma excelente escolha na hora de fazer a trilha sonora. Com certeza, realmente. Então, galera, trilha sonora aqui de Anjos e Demônios. Escutem aí. Novamente, voltamos ao meu querido Christopher Nolan em um dos seus filmes blockbusters fora dos quadrinhos mais famosos e que gera discussões até hoje, que é Origem ou Inception. Aquele do bom. Se você já escutou o bom do Inception, isso é obra de Hans Zimmer, sim. Ah, não, mas tem que botar aqui mesmo a trilha principal, né? A Origem. Também é bem marcante. Esse filme, ele é um filme que eu adoro. Também. É um filme que eu boto um 10 de 10 nesse filme. Eu acho que é um Nolan fazendo o que ele sabe fazer de melhor, que é te contar uma história, te colocar uma dúvida, desde narrativa até a escolha dele de elenco, que é sempre uma escolha fantástica, né? Ele tem aquele grupinho de atores, assim como alguns diretores têm. Ele tem aquele grupo de atores que ele confia, que ele gosta de trabalhar e que funciona muito bem com ele. E a trilha sonora desse filme é fantástica, né? Sim. Ela cresce quando ela tem que crescer, ela é baixa quando ela precisa ser baixa. E ela é triste, ela é melancólica, ela, assim, é realmente algo muito marcante mesmo. Sim, um filme que te faz pensar, te refletir. É bem maluco também, cara, mas é muito legal. Porque pra uma questão de filmes recentes, nossa, ele é muito legal mesmo. Ele te põe um marco pra você na tua cabeça. Não, e assim, eu lembro que até hoje, cara, faz o quê? Deve fazer um mês e meio, eu vi gente teorizando, descobrindo coisas novas pra tentar chegar no final. Não, olha, você reparou nesse detalhe, não sei o quê, naquela cena, tinha uma parada na parede, porque a galera até hoje é vidrada com o final desse filme. Com certeza. Né, que é um final fantástico, extremamente corajoso e que pra mim marcou muito. Que não tem resposta, cara. Exatamente. Essa é a grande coisa, né? Pois é. Enfim, galera, a Origem, escutem aí. continuando a nossa playlist, vou falar também de um filme muito legal, muito marcante, de um ator excelente. Ah, eu adoro. Estamos falando então do filme Sherlock Holmes, aquele filme com Robert Downey Jr. Isso. É um filme muito legal, é um filme bem interessante de se ver também. Eu adoro o diretor Guy Ritchie também. Nossa, é fantástico. O trilho do Hans Zimmer que tá ali. Ele é bem animado também. É um tipo de filme que eu adoro. É divertido pra caramba, com situações engraçadas, cômicas, um pouco de ação, um pouco de porrada e muito mau humor também. É demais. Cara, eu adoro esse filme do Sherlock Holmes. Assim, não é o Sherlock Holmes que a gente lê nos livros. Não é, realmente, eu concordo. Não. É um Sherlock Holmes feito pelo Robert Downey Jr. É ele brincando de Sherlock Holmes. E com elementos de Guy Ritchie. Tá tudo ali. Exatamente. Mas é um filme que eu me divirto muito. Gosto muito de assistir esse filme sempre que passa, independente aí de ser um filme pipoca ou não. E eu acho que a música tema, né, que seria a música do Sherlock Holmes, eu acho que é uma música muito boa e que ela combina muito bem. É aquela música que faz os recortes de jornais, que faz aquela abertura, né? É uma música muito divertida e que eu acho que, assim, bate muito bem com a temática do filme, entendeu? É incrível, realmente. Não tem como você ver e não se divertir. Ó, o segundo filme talvez é questionável, mas o primeiro filme, que bom. É, tem algumas quebras aí, eu acho, por exemplo, o segundo filme é aquela cena da floresta muito cansativa, que é toda em slow motion. Pois é, né? Né, mas... Mesmo assim, o primeiro filme é muito legal. Muito bom, muito bom. Então, galera, escutem aí a trilha sonora do Sherlock Holmes, né? Escutem aí. E agora, pra finalizar novamente e tentar aí manter uma coesão, se é que isso é possível entre as nossas playlists, vou falar daquele que é sim o melhor filme de super-herói do ano de 2013. Man of Steel, o Homem de Aço. Olha a comparação também, poxa vida. Tudo bem que só teve Thor em 2013, então não é, oh meu Deus. Mas cara, independente aí daquilo que você acha do filme, eu acho um puta filme. Eu adoro realmente, aí um 9 de 10, 8,5 de 10 fácil. E a gente teve aqui um problema, que era o quê? Como fazer um filme do Super-Homem sem a trilha sonora clássica? Eu lembro que isso gerou muita discussão quando o Zack Snyder e o próprio Nolan que estavam envolvidos viraram e falaram, ó, não vai ter trilha do John Williams no Superman. E aí é aquela coisa, não vai ter ela, não vai ter nada próximo dela, não vai ter, esquece. Aquilo já foi, a gente tá construindo um novo Superman, vamos desapegar completamente do antigo. A galera caiu matando, falou, não é possível, vocês estão todos malucos, vou acabar com o filme. E aí caiu essa bucha na mão do Hans Zimmer, cara, constrói aí uma trilha. E, cara, que trilha fantástica. Claro, não é a mesma coisa. A gente tá falando de uma outra trilha que tá tentando te contar uma história diferente daquela trilha. Aquele Superman que o Christopher Reeve faz é diferente desse Superman do Henry Cavill. A gente tem que desapegar um pouco, separar as duas coisas. São duas visões e dois Supermans diferentes. E pro que o Hans Zimmer se propõe a fazer, eu acho incrível. A trilha sonora, que é a trilha de construção do personagem, que eu acho que é... Eu não lembro agora qual das músicas que é. Eu não sei, eu acho que é aquela... O que você vai fazer quando você não está salvando o mundo? Where you're not what you do when you're saving the world. É uma música de construção de personagem. Ela tem essa questão de edificar e de construir, de você olhar para aquele personagem e falar, caramba, ele é especial. Ele é o cara que tá aqui para salvar a gente. Ele tá aqui para ser diferente. E sem precisar se apoiar naquilo que já estava feito. Então eu acho que o Hans Zimmer teve aí uma tarefa dificílima, que era recriar a trilha sonora de um dos maiores clássicos e mais consagrados que existia. E ele conseguiu ir bem. Ele foi muito bem. Pois é. Bom, então galera, estamos terminando a sua playlist. Eu não vou falar mais o Homem de Aço, senão a cabeça vai ficar chateado com o que eu vou falar. Então, ó, galera, estamos nos despedindo aqui com a nossa playlist especial de Hans Zimmer. Então se preparem e escutem a trilha de Homem de Aço, hein, Man of Steel. Puta filme! Vocês têm que entender que é um puta filme. Tá. Enfim, né? Tá. Bom, galera, então, ó, escutem aí. E falou. Falou, pessoal.